Projeto X Podcast. Olá, pessoal. Está começando mais um Projeto X e hoje eu sou a apresentadora de vocês, então me crucifixem. Não. Enfim, crucifiquem. Se transforma em crucifixo. Bom, hoje nós vamos falar sobre fobias, sobre o que é uma fobia e principalmente sobre fobias estranhas que as pessoas têm. Oh, yeah. Afinal de contas, você tem alguma fobia? Eu sou Fernanda Fofonca e eu tenho efebofobia. Descubram depois. Aqui é o Ivaldo Mugiwara e eu tenho motefobia parcial. Motefobia? Meu Deus, o Mug inventou. Eu vou explicar. Eu sou a Dri e eu tenho parascoavedequadriafobia. Pera, que dia que é hoje? Medo de sexta-feira 13. Oh, que dia bom, hein? Ah. Caraca. No dia certinho, hein? Ah, só pra lembrar que a gente tá gravando numa sexta-feira 13, né? Aqui, ou seja, eu tenho eleuterofobia, o medo da liberdade. Mano, aquele lugar me dá medo. Puta merda. Ok. Bem, aqui é o Cabeça e eu tenho penterofobia. Porque todo mundo que teve uma sogra sabe o que eu tô falando. Ok, meu Deus. Não é só medo de sogra, é medo de cobra, isso sim, né? Sogras, por favor, enviem e-mails raivosos ao Rods. How can I be sure? Fobia é ter medo de alguma coisa ao extremo, né? Na verdade, assim, a fobia é aquela coisa... É você tem tanto medo que você não consegue fazer nada. Você entra em pânico, você pode desmaiar. É um medo exagerado. É um medo irracional, na verdade, né? E é um medo, na verdade, meio... De coisas que, às vezes, não tem um motivo exato pra te ter medo, às vezes é de uma coisinha besta, entendeu? Só que, tipo, você tem medo, entendeu? É uma... Não precisa ser algo, tipo, aterrorizante, de senso comum a todas as pessoas que é aterrorizante aquilo. Às vezes é alguma coisa, tipo, de senso comum, que é normal. Na verdade, pra maioria das pessoas é normal, né, da sociedade. Só que aquela pessoa tem algum trauma, alguma coisa que faz com que ela sinta medo dessa situação. Oh, yeah. Só que uma fobia não é simplesmente só um medo também, né? A fobia, ela faz com que no teu cotidiano tenha diversos transtornos, muitas limitações, porque aquilo afeta a tua vida, não... Chega a ser uma coisa patológica mesmo, chega a ser uma doença, as pessoas, dependendo da fobia que for, as pessoas não conseguem sair na rua, é uma condição complicada, e muitas vezes as pessoas... É uma condição, existe tratamento. Ela tem uma origem clínica, né? É uma coisa que as pessoas, dependendo do que for, as pessoas não levam, não dão a seriedade que precisa. O que torna a situação de quem tem fobias ainda mais complicada. É assim, ela é um distúrbio, certo? Uma desordem de ansiedade, tem uma origem clínica. Então, ela também tem que ser tratada de forma médica, né? Não só a parte de psicologia, mas também a parte de psiquiatria. E o engraçado é que o tratamento, normalmente, eles chamam de tratamento de enfrentamento, que é você enfrentar o seu medo. Então, na verdade, muita gente pode, tipo, falar assim, ah, eu tenho fobia, assim, de alguma coisa, brincando, mas, sério, fobia mesmo, é uma coisa muito mais séria, entendeu? É uma coisa que você não... Que atrapalha a tua exatamente, vida, que atrapalha a tua vida, você não consegue realmente conviver com aquilo. Não é uma coisa só apenas de surtar, sair gritando que nem, tipo, mulher quando vê barata, entendeu? Sim. Bom, cerca de 10% da população tem algum tipo de fobia. E são coisas que normalmente surgem na infância, na adolescência, algum trauma, alguma coisa que faz com que essa fobia surja. E ela pode chegar até a idade adulta se não tiver um tratamento adequado, que nem você estava falando da questão da psiquiatria, da psicologia, entre vários tratamentos que existem. E uma coisa que é interessante é que as mulheres são as que mais sofrem com essas fobias, né? Elas têm o maior número de casos de fobias. Não é por elas baratas, tá, gente? Não tem relação com as baratas. Se bem que talvez algumas devam ter fobias de baratas, né? Não vai saber. Olha, fobia tem de tudo, em que tudo que é ponto, sabe? Então... Cara, existe fobia de qualquer coisa por qualquer coisa, entendeu? Mesmo que tenha um monte que pareça meio ridículo, o negócio tem que ser levado a sério. Deve ter neguinho que deve ter fobia do pão de açúcar. Mas não é pra ter? Peraí. O supermercado ou o morro? Os dois, né? O do pão mesmo. Pode ser o pão, vai saber. Bom, mas as fobias, na verdade, existem diversos tipos de fobia. E elas são agrupadas em três categorias. Agorafobia. Agorafobia. É, agora. É jornal agora. LOL. Eu tenho medo daquele jornal também. Porra, só tem porcaria ali. Sinceramente. Agorafobia inclui medo de espaços abertos, da presença de multidões, da dificuldade de escapar rapidamente para um local seguro, em geral, a própria casa. É, a pessoa pode ter medo de sair de casa, de entrar em loja ou shopping, coisas do gênero, lugares onde tem pessoas. É, ela tem medo também de viajar sozinho. Muitas pessoas se referem a um medo aterrorizante de se sentirem mal e serem abandonadas sem socorro em público. Tipo um cachorrinho quando você larga ele no nada, entendeu? É aquele tipo de medo que tem um monte de pessoas ali. Meu Deus, eu não quero interagir com eles. Meu Deus do céu, que medo. É, essas pessoas às vezes apresentam um transtorno do pânico, né? Sim. É uma... Síndrome do pânico. É, então é uma coisa que tu tá num local e tu se sente desconfortável com multidões. Tem gente que sai até batendo na multidão pela fobia. Aqui no caso, por exemplo, imagina a pessoa que tem medo, por exemplo, de sair de casa, ela não consegue ela não consegue procurar um emprego, ela tem que trabalhar dentro de casa, ela precisa de alguém que faça compras pra ela, pague contas, uma coisa do gênero, ela vai acabar ela vai depender de alguém em algum momento. Ela fica extremamente dependente, porque nada ela vai conseguir se fazer sozinha fora da casa dela, porque ela vai encontrar pessoas... E pessoas vão dar medo pra ela e ela vai ficar em paura, pânico total. Em alguns casos, as pessoas vão desenvolvendo essa fobia aos poucos. Elas chegam em algum lugar, elas têm uma crise de pânico, associam aquele lugar com a crise e passam a evitar aquele lugar. Só que são crises que muitas vezes não tem, vem do nada... Aí vai cada vez mais restringindo os lugares seguros para as pessoas, ao ponto de que elas acabam sendo prisioneiras na própria casa. É uma situação muito triste. É, acaba, por exemplo, assim, a pessoa tem medo de sair na cidade, aí depois, por exemplo, não sai nem no bairro, né? Ela vai no supermercado, que era um lugar super, super de boa, aí de repente, do nada, ela tem uma crise de pânico e não sabe o que fazer. É claro que ela não vai voltar lá, porque ela vai associar aquele lugar com uma experiência muito traumática. E aí, depois de um tempo, ela tem uma outra crise num parque, aí também não vai mais lá. Com isso, vai restringindo cada vez mais a poucos lugares. A pessoa vai sendo aprisionada na casa dela por uma crise, por uma doença. Então, no Japão, algumas pessoas devem confundir até essa fobia com hikikomori. Um hikikomori. A pessoa que se isola, que, né? Que se isola, né? Mas, enfim, na verdade, hikikomori, elas... Hikikomoris, eles se isolam porque eles querem, entendeu? Exato. Não é que eles têm medo. Então, o hikikomori... É, mas talvez alguns desses casos possam surgir de uma síndrome de pode pânico, até ser. Dessa agorafobia, e a pessoa, às vezes, acaba sendo, tipo, tratada de forma inadequada. Ah, é só um hikikomori, é só alguém que quer se isolar. Sim. E os pais, não se preocupam e não levam pra um tratamento... É sempre bom ter muito cuidado, né, com esse tipo de situação e saber identificar. É porque se você força uma pessoa, né, se você força uma pessoa a sair de casa e ela tem isso, pode ser péssimo psicologicamente pra ela. Acaba piorando ainda mais a situação, né, ela forçar um confronto. Sim. Tem, como tinha dito no começo que o tratamento é um enfrentamento, sim, mas numa escala comedida e tal. Vai, tipo, pegar uma pessoa com uma doença dessa e vai jogar no meio de uma rua? Não tem como, né? Só que muitas vezes... Não, e a pessoa tem que estar disposta a sair, né? Não é simplesmente jogar ela pra fora de casa e falar, ó, vai ter que sair. Sim. Né? Acho que é interessante. No caso, agorafobia provavelmente vem de ágora, né? Que era local público em grego. Né? Sim. Onde os gregos debatiam a questão da... Palmas para o nosso advogado que tem conhecimento de grego, porque eu não sabia disso. É, vem de ágora, né? Que era local público. Bom, pelo menos ele tem que ter conhecimento de latim, né? Agora de grego, não sei, né? Um pouquinho de latim, eu sei. Eu estudo direito grego. O máximo que eu sabia era que fobia era medo em grego. Deu. Parou aí. Não, mas a fobia mesmo, ela vem de uma palavra grega, né? Que é o deus... É Phobos, o deus Phobos, né? que é o filho de Ares, e ele representa a personificação do medo. Que durante a guerra, o Phobos agia ao lado de Ares e causava medo nos guerreiros adversários, né? Ou é Projeto X histórico. O Projeto X também é cultura. Para o segundo tipo de fobia, que é a fobia social. A fobia social também, ela pode até ser em certos pontos confundida com a agorafobia, né? Mas ela tem suas características próprias. No caso, nesse caso de fobia, a pessoa ela tem um medo de se expor a outras pessoas quando ela está em grupos pequenos. Que é meio diferente, né, da agorafobia, que é um cara que se expõe a um grupo grande, né? É aquela típica pessoa que é meio... ao se ver, parece ser meio tímida, entendeu? Isso. Na verdade, ela não é tímida. Na verdade, é uma confusão também, né? Uma fobia com a timidez. Isso aí acontece, por exemplo, em reuniões, festas, restaurantes, palestras, vários tipos de lugares públicos, né? Muitas vezes elas são restritas a uma situação, como, por exemplo, comer, falar em público, assinar um cheque na presença de outras pessoas, ou encontrar-se com alguém do sexo oposto. Como a gente já falou, pode ser meio confundido com a timidez mesmo, né, em si, né? Eu já tive uma colega que ela chegou a desmaiar numa apresentação em sala de aula. Ela ficou num nível de nervosismo, assim, estresse absurdo, que ela desmaiou. Ela simplesmente caiu. Eu conhecia pessoas que choravam, né, quando faziam uma apresentação também. Então, e de novo, entra naquilo de forçar a pessoa a se expor a uma situação dessa. Eu também conheci pessoas que elas tinham problemas absurdos em falar em público, em apresentar trabalhos. Às vezes era possível negociar com professores de, não, você não precisa apresentar, já que você tem problemas. Muitas vezes a pessoa acaba sendo forçada pela situação a se expor, o que acaba agravando ainda o problema dela. Às vezes acontece do professor forçar... O professor forçar, falar, se você não apresentar, você não ganha nota. Bem por aí. Aí a pessoa é obrigada. E por causa desses problemas, dessa fobia, muitas pessoas, elas acabam tendo o quê? Baixa autoestima, né? E medo de críticas. Na questão, às vezes a pessoa tem esse medo, ela tem medo dessa negação pública. Imagina ela tá falando na frente de um público, numa palestra, e ela percebe que ela tá falando besteira, ou depois ela recebe, todo mundo começa a vaiar. Isso, às vezes, a pessoa trava por causa disso, né? Pode ser uma causa também. O medo de receber uma crítica negativa pode fazer a pessoa desenvolver essa fobia. Mesmo pra quem não tem essa fobia, falar em público já é tão assustador, né? Você pensa, você tá apresentando um trabalho, aí estão lá seus professores na fileira da frente olhando pra você com aquela cara de você está falando tudo errado, te julgando muito. Até pra quem não tem uma fobia social, não tem grandes problemas em falar em público, gente, é uma situação assustadora. Imagina pra quem tem. Muitas vezes esse ambiente, né, é o que prejudica mesmo, né? A pessoa, sabe? Uma palestra, numa corporação, na faculdade, numa escola. E os colegas não incentivam mesmo, sabe? Eles vão criticar, vão xingar mesmo, sabe? Não, imagina, você tá num grupo, todos os integrantes do grupo tem que apresentar. Essa pessoa fala, não vou apresentar. Aí fala pro pessoal, se ela não apresentar, vocês vão perder nota como grupo. Pô, imagina, o grupo vai estar pressionando, o professor vai estar pressionando, essa pessoa vai ter uma responsabilidade, ela vai arcar com uma responsabilidade muito grande. Tomada essa fobia. Não, se você pensasse do lado do professor, do diretor, do gestor que está vendo toda essa apresentação, ele quer ver o resultado, né? E ele não vai se importar com o que você está, né? Eu já vi gente que, assim, ela tá falando, conversando, se tem mais de 4 pessoas prestando atenção no que ela tá falando, ela já fica nervosa. Complicado, imagina. Quer dizer, tu não pode ter mais de 2 amigos, né? Você só pode ter 2 amigos. Ou se você tem, eles não podem estar juntos. Não. Nunca vai poder reunir todos os seus amigos. Como a gente diz, uma origem clínica, né? Sim. Afeta o cérebro mesmo. Precisa de tratamento. E às vezes é aquilo, né? A pessoa confunde com timidez e não trata, não procura ajuda. Pode ser. Ou tem medo de falar, assim, tem vergonha de assumir que é uma doença, por exemplo. Acho que agora a gente vai pras fobias específicas, onde surgem as fobias mais bizarras, né? Porque elas são fobias ligadas a uma situação ou alguma coisinha, mano, é cada, né? Cada bizarrice. Poxa Nossa vida. Senhora, sério. Rapaz do céu. como o nome diz, são fobias restritas a uma situação, a um objeto específico. É, podem ser fobias a animais, a zoofobia, a altura, chamada de acrofobia, trovões e relâmpagos, que é a astrofobia, voar, espaços fechados, que é a claustrofobia, que é uma bem comum, doenças, nosofobia, dentista, sangue, agulhas, a lista é enorme. Sim, tem pessoas que não têm, que têm medo de agulhas, mas enfim. E... só que assim, elas, apesar de parecerem mais simples do que as fobias sociais ou as agorafobias, por serem coisas muito específicas, elas também trazem uma série enorme de incômodos pra pessoa, porque, assim, a incapacitação que elas causam depende do grau de exposição que ela vai ter àquilo. Mas, mesmo assim, suponha que uma pessoa tem medo de altura. Ela não vai poder pegar um elevador, não vai... ou se ela tem... se ela tem medo de insetos, talvez. Não tem... você não... não, você pode tentar se policiar pra você não encarar o objeto do seu medo. Mas é muito complicado. É muito complicado. Em algum momento você vai encarar isso. Eu lembro de agora, não sei se foi um filme, se foi um livro, se... não sei o que que foi. Mas era de um cara que queria ser médico, mas ele tinha fobia de sangue. E ele queria ser médico, mas ele não podia ver sangue. Complicado isso daí. Eu não lembro. Aí ele virou ortopedista. Eu tenho um amigo que tem fobia de sangue também. Ele também, pro nosso caso, é um pouco complicado, porque a gente faz biologia, né? E ele não ele tem pavor de sangue. Tanto é que quando a gente fez anatomia, ele não conseguia entrar no laboratório pra ver as aulas práticas. Aí ele conseguiu conversar com a professora e conseguiu fazer todas as provas práticas estudando Atlas, estudando livro. Mas ele não... ele falou que tentou ver uma aula, não conseguiu ver. Por sorte, não é uma coisa que, assim, vá precisar muito pra profissão dele e tal. Mas ainda assim... é complicado, né? Complicado. Tente nunca sofrer um acidente perto de um cara desse. Porque você se machuca e ele desmaia. Ele desmaia. E são dois pra ir pro hospital. Acabou. Né? Só digo uma coisa. Se você é um vampiro, fobia de sangue, você tá lascado, amigo. Você tá muito lascado. Muitas pessoas que têm medos, elas já chamam de fobia. Sei lá. Eu já vi muita gente dizer que tem fobia de alguma coisa, quando na verdade o que ela tem é medo. É, o que é diferente. Sim, sim. Isso é meio ridículo, gente, por favor. Mas eu tenho medo de lagartas. Olha. Eu não consigo olhar pra uma delas. Só que eu não sei nem se eu poderia chamar de fobia, porque não é uma coisa que me incapacita. Mas é um medo complicado. É um... ah, mas talvez seja porque lagartas não ficam, tipo, no teu convívio diário. Não, assim, né? tem algumas épocas do ano que tem bastante, mas... então, eu acho que agora a gente vai pra aquelas fobias que são bizarras, que não fazem sentido nenhum. É. Que tipo, ok, de onde que isso surgiu? Por que que tu tem medo de algo assim? Então, vamos começar. Vamos lá. Vamos dizer assim, a gente respeita, mas que engraçado, engraçado. É, realmente. Antes de tudo, uma coisa. Se alguém que estiver ouvindo tem essas fobias, por favor, não... a gente não estamos querendo ofender ninguém. Se você tem uma dessas, por favor, não nos odeie. A gente não quer, não tá querendo ofender, ok? Querendo ou não, elas são engraçadas, aceite. Aceito. E como a gente já disse, se ficar bravo, e-mail pro Rhodes, ele vai ler todos, responder. Exatamente. Mesmo que o Rhodes não esteja nesse cast, ele é o responsável por qualquer coisa que vocês tenham que se queixar de alguma coisa que a gente fale. Exato. Sempre. As ameaças também, eventuais... legião de haters também. Do Rhodes, que maravilha. Bem, a primeira que a gente tem aqui é a ablutofobia, que é o medo de tomar banho. Oi, Cascão Phillips. É o Cascão, né? É o medo do Cascão. Você vê perto de uma pessoa com uma fobia dessas, gente? Que tenso que não deve ser. Ou ela vive sobre perfume forte. Ai, o que só torna tudo não. Pior. Ou ela faz banho de gato, tá ligado? Ou ele é um francês, sabe? Aí, ó. Um francês. É, ó, franceses têm... ablutofobia. Que maravilha, né? Agora, é engraçado, por que será que a pessoa tem medo de banho? Sei lá, pergunta pra um gato isso. Não sei, às vezes a água machuca, a água pode fazer alguma coisa. A água machuca. Se for ver, muitas crianças, não digo que elas tenham ablutofobia, mas muitas crianças... elas são reclamonas. Numa determinada fase da vida, elas não tomam, não gostam de tomar banho. Eu sei por que isso, o Fer. É porque, na verdade, as crianças pensam que é um desperdício de tempo, entendeu? É, elas podiam estar brincando e tem que lavar. Exato. Se eu pensar, eu vou me sujar o dia inteiro, amanhã eu vou me sujar. Então pra que eu tenho que me limpar, né? Né? Ou então é o contrário. Eu não me sujei, por que eu vou tomar banho? Né? É, eu não me sujei. É. Ué, olha só. Eu não vi nada. Pode ser. Entendeu? É. Então, a próxima fobia é a antofobia, né? Que é o medo de flores. Como? Por quê? Assim, medo de flores? Então, essas são aquelas fobias ridículas, né? Que vida triste que uma pessoa tem. Imagina, você namora uma menina, aí dia dos namorados, você compra um buquê de flores, a hora que você chega na casa dela, ela desmaia. Da hora, vida. Não, e acaba. Imagina, o cara fala assim, eu tô impressionando, ela desmaiou de emoção. Ou ela não vai dar flores pra namorada e vai ser um cara sozinho, ou ele vai ser uma namorada que não vai receber flores. E aí? Não, ele pode pensar assim, flores é igual casamento, medo de casamento, olha que legal. Olha só. Meu Deus. Aí vira um medo racional. Que associação, hein? Essa mulher não pode jogar buquê, ela desmaia. É o casamento vindo na minha direção. Não! Essa aí vai ser solteirona pro resto da vida, porque ela nunca vai disputar o buquê no Olha, casamento das Ela vai primas, ser correndo né? do buquê, na verdade. Automatonofobia. Oh, yeah, falei certo. Caracteriza-se pela... Mas essa é uma das mais simples de dizer. Ah, é pior que é. É, pô. Caracteriza-se pela fobia ou medo de bonecos, ventrílocos e estátuas de cera e qualquer coisa que pareça ser humano, mas na verdade é um ser inanimado. Cara, essa pra mim até faz um pouco de sentido. Eu posso dizer que eu acho que eu tenho isso muito leve, porque eu não suporto boneco de ventríloco. Eu acho uma coisa muito assustadora. É muito bizarro mesmo. Eu não digo boneco de ventríloco, mas... realmente aquelas bonecas japonesas, elas... Cara, mas sabe o que eu acho que é isso? A nossa geração assistia Chuck, o brinquedo assassino, de tarde, de cinema em casa. Isso tá errado. Então a culpa é da televisão. Minha mãe me deu umas bonecas que eram delas, antigas, porque eu tinha muito medo das bonecas. Eu odiava elas. Eu sempre odiei boneca. Porque, tipo, elas piscavam o olho e tal. Cara, era muito medo e era por causa de Chuck. Eu tenho uma revelação. Eu tinha medo do boneco do Fofão. Pelo amor de Deus. Ah, mas isso aí. Aquele troço boludo aí na sua cara, porra, e uma faca escondida ali, porra. Isso não é brinquedo de criança, não, mano. Olha, se, ô Mug, se você tivesse essa fobia, você não colecionava figures. É, porra. Não, com certeza. Você imagina? Essa história de ter medo de bonecos e tal, eu tenho uma historinha com isso também. Na cidade onde eu morava, tinha uma loja em que eles fabricavam aqueles bebês ultra realistas, sabe? Aqueles que, tipo, super detalhistas, que parecem um bebezinho de verdade. Eu passava em frente àquela vitrine e estavam todos lá. Gente, por ser muito, muito real, dava medo. Aí, criança, né? Meu pai contava uma história pra mim. Ele dizia que aquilo, na verdade, eram bebês de verdade que uma bruxa tinha soprado na cara deles e eles tinham paralisado. Quem disse que eu conseguia passar por aquela loja e ficar de boa depois daquilo? Mesmo depois de muito tempo, eu passava. Assim, por ser muito realista, você passa em frente, você fica... eles muito paradinhos, assim. Gente, dá agonia olhar pra aquilo. Credo. É muito, muito estranho. Um bebê não fica parado daquele jeito, pô. Não era pra ele parecer tão igual. Que droga. Bom, eu vou falar aqui sobre a biofobia. Não, essa eu acho que tá no top 10. É simplesmente o medo da vida. Essa eu preciso falar uma coisa. Gente, como? Como alguém pode ter medo da vida? Assim, velho, você tá vivo, você tá cercado de coisas vivas. What? É estranho. É estranho. Aí eu fico pensando assim, o que eu estudo? Mano, como uma pessoa se sentiria lendo um livro de biologia? Como uma pessoa com uma fobia dessa se sentiria estudando biologia, por exemplo? Ele, tipo, ia virar duas páginas, jogar o livro pra cima e fugir, porque what? Agora, peraí, como que você descobre que você tem medo da vida? Também, outra pergunta relevante. Agora, medo da vida, medo de tudo que tem a vida, tipo, pode ser de um animal, de uma planta ou de um ser humano, ou medo de estar vivo? Olha, pelo nome é biofobia, a gente deve ser de seres vivos, eu acredito. Porque estar vivo, sério, se eu tivesse medo de estar vivo, eu tenho uma solução muito fácil, sabe, pra isso. Numa torre perto de você. Não incentivamos isso, não ouçam esse maluco aí, sabe, gente, por favor. Saiam de perto da janela agora, vocês estão vindo, por favor. Largue a faca, largue isso. A corda, deixa longe da corda, a menina, gente, por favor. Foi por essas e outras que eles não deixaram fazer o host desse cache. Imagina se o Mario tivesse a biofobia, né? Ele não pegava o cogumelo verde. Vamos vamos lá. Próxima fobia que falaremos é a catsofobia. É a aversão e medo mórbido, irracional e persistente de sentar. What the fuck? A pessoa fica em pé pro resto da vida. É, não... Já pensou não. Que vida triste, só que isso, cara. Tipo, pode fazer com que a pessoa não consiga nem se sentar e, pior, não consiga deitar ou dormir, cara. Imagina. Então, ela fica em pé pro resto da vida. Vai ser uma vida muito agora... curta. É. Muito curta mesmo. Ah, a pessoa pode tentar dormir é muito em pé curta. Também, né? É. Sei lá. É, esse cara vai ter um músculo da perna impressionante, né? Mas sei lá, medo de sentar. Como é que ele vai no banheiro agora? Puta vida, hein? De pé, né? Eu não quero imaginar isso. Não, não, é muito nojento isso aí. É muito não. Não, e agachar? E agachar, ele pode? Ficar de cócoras. Olha, fez, né? Uma pergunta, fez uma pergunta interessante agora. Que interessante, maravilha. Se alguém tiver a resposta, por favor, nos mande. Ou será que o sentar necessariamente é só o... necessita um assento? Se você fizer o, por exemplo, a posição de sentar, né? Se você fizer... Só a ação de sentar já dá medo. Sei lá, vai que ele tenha medo da coluna travar e não conseguir mais ficar de pé, né? Nossa, boa explicação. É, ué, aí só ficar de cócora já lascou tudo. A próxima fobia é a cromofobia, ou cromatofobia, né? Que é o medo de cores. Como assim? Essa pessoa vive na TV branco e preto. Então, imagina, se a pessoa tem essa doença, imagina como ele ficou... Quando surgiram os coloridos, né? Nossa, o mundo virou um lugar muito pior. Enlouquecido. O mundo virou um lugar muito ruim pra essa pessoa. Eu só digo uma coisa, se a pessoa vê uma zebra, ele vai abraçá-la. Você me entende. Zebra, zebrinha, zebrinha, zebrinha. Você é meu único amigo no mundo. A próxima é a cronometrofobia, que é o medo de relógio. Se for parar e pensar bem, um relógio é uma coisa... é um medo que, se não é explicável, pelo menos tem um pouquinho mais de lógica do que os outros. Porque vai, você pensa... Depende. Num... Não, primeiro, você pensa naqueles relógios grandes, com aqueles pêndulos. Eu não sei porque aquilo dá um sufoco. Você imaginar um relógio de pêndulo. Então... É isso que eu ia falar, depende do ambiente também, sim, eu acho isso. Sim. Eu acho que o relógio pode ser aquela situação de tu... Putz, eu tô sempre atrasada, a pessoa acaba tendo medo de relógio. Ou até, eu acho que às vezes pode ser uma coisa tipo... Porque o relógio é você ver o tempo passar. Ou seja, você tá morrendo. Tá passando o seu tempo, tá acabando o seu tempo. Não, é verdade. Você já viu o tempo passar. Ah, não, Sede tem medo de relógio. Sinceramente, eu odeio relógio. Não digo que eu tenho medo, mas eu odeio. Odeio, odeio, odeio. Eu particularmente não gosto de ficar sem relógio. Quer dizer, eu não gosto de ficar sem saber as horas. Me incomoda. Por exemplo, eu saio de casa sem o celular. Daí eu fico sem saber as horas, porque o meu relógio é o meu celular. Cara, eu acho muito tenso. Eu gosto de saber que horas são. Eu realmente não gosto de chegar atrasado, né? Mas... Não, olha, o Rods comentou uma coisa interessante, olha. Fobias e filias andam lado a lado. Meio. Se for pensar, um é o contrário da outra. Um é o oposto do outro. Então vamos pra próxima fobia, porque isso aí a gente já tá divagando demais, vai. Essa próxima é a diepnofobia. Não, opa, deipnofobia, que é o medo de jantar. Medo de jantar e conversas do jantar, é isso mesmo? Tá certo? Exato. Tenso. A pessoa, acho que ela tem medo daquela situação de jantar, tipo, jantar com várias pessoas. Se você já namorou, se você já jantou na casa da sua namorada, você tem um pouco disso. Nada aquele silêncio. Tem um sentido. Almoço de família, jantar de família. Ah, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo da vida? Já... E aí, tá namorando? A questão é que não tem nada a ver com a comida, e sim com a situação em si. Isso, né? Não é a comida, exato. A próxima, então, é a dextrofobia, que é o medo de objetos do lado direito do corpo. Cara, essa eu não entendi. Não, sério, também não entendi. Como que a pessoa tem medo dessas coisas? Tipo, ela consegue controlar isso até um certo tempo, tipo, jogando tudo pro lado esquerdo da casa? Não, não tem sentido. Se você é destro, você não escreve na aula, né? Gente, vamos... Acho que coitado do cara. Você aceitar que com uma fobia dessa você já não consegue sair de casa. Ela só entra na casa, né? Porque a saída, a maçaneta tá pro lado direito. Sai de casa. Nada, ela vira canhoto e anda de costas, só que da hora. Essa é. Mas eu vou falar da fobia que eu disse na apresentação, que é o que eu digo que eu tenho, que é a efebofobia. Oh, yeah. Que é medo de adolescente. Nossa. Cara, adolescentes dão medo. Não, eles só enchem o saco, não é nenhuma questão de medo, é só de chatice. Não. Tem uns que dão medo, tem. Cara. Tem uns adolescentes não, existe, que dão medo. Existe. E detalhe, a gente já foi um deles. Todos já fomos. Tem uns adolescentes que são muito freaks, revoltados. E se tu fala mal de algo que ele idolatra, porque eles não gostam, eles idolatram algo, é como se tu estivesse ofendendo a mãe deles, sabe? É bizarro. É que tem aquela coisa do revoltado, né? Tudo é contra mim, então eu não aceito que se oponham a mim, aquela coisa do revoltado. Você acha o dono do mundo, né? Isso que é o problema, assim, eles... Esquecem que não fizeram nada na vida ainda e são... Só lembrando, hormônio. Realmente, por favor, vocês, adolescentes revoltadinhos, não se foquem com a sua raiva na Fer. A raiva tem que ser pro Rods. Rods, ele vai receber esses e-mails. É o Rods o causador de tudo. Tudo é culpa dele. Exato. Ou seja, como que era a adolescência na década de 20? Na década de 20, antes da crise ali, de 29? 20 antes de Cristo, né? Na época dos romanos. Adolescência naquela época é um saco. Vamos pra próxima, então. Eu me recuso a falar próxima. É o Sage que falou ela, por favor. Eu vou falar, então. Cara, é a eleuterofobia, o medo da liberdade. Eu falei, aquele lugar lá me dá medo, mano, porra. Liberdade. A liberdade dá medo, é o lugar. A liberdade não é liberdade, bairro da liberdade, né? O Sage falou brincando, mas na verdade seria o quê? É realmente... liberdade, né? É. Sei lá, eu acho que eu consigo imaginar essa cena de uma pessoa ter medo de liberdade, só realmente se fosse uma pessoa, tipo, lá, tempos atrás, na época da escravidão, não, entendeu? Às vezes eu penso como um presidiário também. Sim. É, um presidiário. Também depende do conceito de liberdade que você pensar, né? Eu acho que pode ser que uma pessoa pode ter medo, por exemplo, de não estar sendo submissa a alguém, sei lá, tipo, pensa numa mulher que ela passou a vida inteira vivendo com um pai e não se sente, não quer ser livre, não quer viver sozinha. Ela muda a figura de submissão pelo pai pela submissão, entendi, pelo marido. Poderia ser isso. Porque a ideia de ser jogada no mundo por si só, tomar as próprias decisões, é muito assustadora. De novo, assim, realmente. Não concordo, mas entendo. É a simples síndrome do Joãozinho, né? Síndrome do Joãozinho? Ok, agora explica aí. Eu li numa revista esses dias atrás que tem as pessoas, são chamadas de Joãozinho, aquelas pessoas que não saem de casa, entendeu? Vivem com a sua mãe até os 40, 50 anos. Uma matéria que eu vi na TV é que a mãe chantageava a filha pra ela não sair de casa, cara. Bizarro. Sim. Nossa, enquanto meus pais estão querendo me chutar de qualquer jeito... Esse aí, esse medo da liberdade, qual é o Vento Levou que tem o escravo que gosta de ser escravo? Sei, quem já assistiu? Lembro. Outro exemplo que eu falo mesmo é um filme lá, Um Sonho de Liberdade, que fala que um bando de presidiados de presa 20, 30, 40 anos numa prisão perpétua e um deles é solto, eles não sabem o que fazer lá fora, estão institucionalizados lá dentro, né? É. Essa aqui é uma fobia também, acho que do top 10 das mais bizarras, que é a estruminofobia, que é o medo de morrer defecando. Pai, mas deve ser constrangedor tu morrer e ter defecado, sei lá. Eu acho que isso acontece em situações de muito medo, muito estresse, não sei. É uma morte vergonhosa, né? Não, é aquele negócio. A privada é aquele lugar que você tem como... Igual a sua cama, é o lugar que você tá protegido, tá ligado? Você não pode morrer ali. Não, mas não é necessariamente morrer na privada, eu acho. Sim, Por exemplo, tem situações onde a pessoa sofre um medo tão grande quanto antes de morrer, que ela acaba, digamos, se soltando, o corpo abandona e o corpo abandona. A próxima é a pronemofobia, que é um medo que muita gente parece ter, que é o medo de pensar. Também não sei como isso funciona, mas tem gente que parece que se não tem medo de pensar, tem preguiça. Mas, tipo, as pessoas pensam 24 horas por dia, pelo menos enquanto estão acordadas. Por mais que a pessoa não queira, assim, fazer pensamentos mais profundos, tu tá pensando, cara, tá? Mesmo que seja, eu não quero pensar, sabe? Como é que a pessoa vive assim? Ela deve dormir o dia inteiro, né? Sei lá, ou se apagar. Porque, querendo ou não, tu tá sempre pensando em alguma coisa, por mais merda que seja. Sim. Tu tá pensando. Essa é outra fobia que também deve ser difícil de diagnosticar, né? Como que você sabe que você tá com medo de pensar? É, você precisa pensar pra saber que você tem medo de pensar. Enfim, vamos... Vamos para a próxima fobia, que é a gnosiofobia. Medo do conhecimento, gente. Como tipo... alguém pode ter medo disso? Meu Deus do céu, eu entendo. Ah, mas tem pessoas que realmente não querem ter conhecimento de nada. Exato. Porque é mais fácil tu viver sem, sem conhecer. Falam as que coisas. Ignorância é uma bênção, né? Então... quanto mais tu conhece, mais responsabilidade tu tem, né? Mais... eu acho que acontecia muito na Idade Média, né, esse negócio aí. Provavelmente. É, a igreja falava que o conhecimento era um pecado, né? Não, mas hoje em dia eu acho que ainda tem pessoas que elas não querem ter conhecimento, elas não procuram, elas vivem naquele mundinho delas e deu. É que querendo ou não, conhecimento é algo que dá responsabilidades para as pessoas. Sim. Quando tu sabe muito e tu entende, tu tem mais responsabilidade. Então eu acho que as pessoas fogem disso, muitas pessoas fogem disso, de ter esse conhecimento e de ter mais responsabilidade. ET Bilu... é uma impressão que quanto eu mais tenho. Você sabe, mais o ET Bilu não aprova. Né? Então você... você tem a tendência de, assim, ah, não. Quanto menos eu souber, melhor. Como eu disse, o que as pessoas acham, aquela ideia de ignorância é uma benção. E, de certa forma, até que é compreensível se pensar assim. Eu queria que o Mug falasse a próxima, por favor. Valeu! Agora a próxima fobia é a Segunda tentativa. Vai de novo, Mug, vai é de novo. É a hexacocioexeconta. Não, não, repete. Hexaconcio. É a hexaconcioexeconta hexafobia. Olha, o nome vai estar no post, tá? Vai estar no post essa fobia pra você que não entendeu nada. É só contar quantas vezes ele falou hexa, sabe? Essa é basicamente o medo do número 666. Eu acho que eu tenho mais medo do nome agora. Do que do número, porque uma palavra filha da puta dessas, né? O nome assusta mais. Cara, essa palavra deu medo, hein? Ah, mas essa tem até uma origem meio religiosa, né? Ou meio cultural também, né? É muito cultural. É 666, é o número do demônio, né? É uma fobia com misticismo. O que, que a pessoa faz quando encontra o 666? Vai, imagina se ela compra um número de celular e tem 666 no telefone. Ela exorciza o celular. Nossa. Ela manda exorcizar. Você liga pro seu amigo e fala, vem aqui em casa, eu moro na rua tal, número 666, entendeu? Não vou aí, cara. Não, louco, não vou. Nunca. Mas essa pessoa não ouve Iron Maiden, já sei. Não. Não. Não mesmo. Essa é engraçada, eu posso até falar essa. É a hidrofobofobia, que é o medo de contrair hidrofobia. Quer dizer, você tem medo de ter medo de água. Olha aqui, porra, que reflexivo, hein? Inception. Isso, alguém põe o somzinho no fundo, aquele pom. Não, de novo, é tipo, faz sentido você ter medo de ficar doente, mas que é engraçado a conjunção do nome. Agora, como que o cara tem um medo desse? Tipo, em que situações ele tem medo de ter... medo de água, né? Tipo, antes de ele entrar no chuveiro, ele tem medo, porque se ele entrar, ele pode ter medo ali dentro. Eu acho que ele tem medo do cara que tem medo de tomar banho, sabe? Tipo assim, esse cara não toma banho, quer dizer que ele tem medo de água, então eu não vou chegar perto dele, porque, né? Pode ser. Não sei, mas ele não toma banho duas vezes. A maior desculpa dele. Não, mas eu tenho essa doença, né? Agora vamos para a fobia mais irônica. Muito irônica, nossa. É a hipopotomonstroesquipedaliofobia. Que é o quê? É o medo de palavras grandes. Uma salva de palmas por ter falado o nome inteiro sem errar. Parabéns. Parabéns. Isso é uma palavra grande. Cara, o cara que tem essa fobia, ele sofre pra falar essa doença aí. É, ele nunca vai poder dizer qual é a fobia que ele tem, né? Não mesmo. Aí ele vai dizer só, eu tenho uma fobia aí, que é de palavras grandes, mas ele nunca vai poder saber o nome científico da fobia dele. Não, né? Imagina ele no psicólogo. Ah, eu tenho uma... eu tô com medo de uma certa coisa. Fala assim, ah, você tem isso. Ah, meu Deus do céu. Ele desmaia. Fala inconstitucionalissimamente. Mas pensa, por favor, soletre. Essa pelo menos é fácil de diagnosticar. Quê? Porque, tipo, você fala o nome do cara, se o cara começar a chorar, significa que é a fobia que ele tem, né? É mais fácil de ver do que as outras. É fácil. Ironia master. E como que é o enfrentamento? Ele vai lendo. Você dá um dicionário, você fala todas as palavras com mais de 15 letras, você repete 3 vezes. Lê, oftalmotorrinolaringologista. Vai indo, né? Nossa, oftalmotor. Palavras grandes que já tá me dando nó na cabeça. Mogi, eu acho que você tem essa fobia, viu? Não tenho. Tem sim. Não tenho, que não saio correndo. Vamos para a japonofobia. Eu acho que já fica meio na cara do que ela é. Ela é o medo da cultura japonesa. Ó, mas eu até entendo, com esses otakus e narutards que tem por aí, cara, dá pra entender por que as pessoas têm medo. Só lembrando, se você é narutard, tem a sua capa da Katsuki, e-mail pro Rods, por favor. Oh, yeah. Tá? Se você tem bandana do Naruto, e-mail pro Rods, por favor. Eu já digo, japoneses me dão medo. Não só Naruto, mas tipo, uma porrada de coisas que tem estranho. Na verdade, o YouTube tá aí, que é a maior prova da vida que o Japão é estranho. Entra no Nikodoga, então. Entra no Nikodoga. Eu acabei de baixar pro PC Vita. Oh, mas, sério, você vê algumas coisas que os japoneses fazem, vocês também não têm aquela sensação de que os caras têm um pacto com o diabo, às vezes? Eles são estranhos. É muito estranho. Sim. Japoneses as propagandas, me dão medo. As propagandas japonesas. Gigapuni é tipo a que todo mundo conhece. Gigapuni! Por que é assustador? Tipo, o pudim tá comendo ele mesmo naquela porcaria. E as pessoas não esperam não ficar. Canibalismo. Canibalismo. Auto-canibalismo. Auto-canibalismo, né? What? Que é o medo de computadores. Graças a Deus aqui ninguém tem, né? Se você tem essa fobia, provavelmente você não está escutando a gente agora. Desculpa. Não, alguém passou por um via MP3, tipo, celular Bluetooth, tá ligado? Não, eu acho que uma pessoa que tem medo de computador, ela vai ter medo de tudo que é relacionado, sabe? Tipo, qualquer coisa mais tecnológica vai ser... Mas, meu, até sim. Entende, vai, a pessoa, às vezes, ela não tá acostumada com aquilo e ela, poxa, ela começa a usar, ela é uma coisa nova que ela não sabe como funciona, claro que assusta um pouco. É, você imagina uma coisa que liga, que você não sabe do quê. Ah, eu acho que isso pode afetar mais idosos, sabe? Sim. Eu só digo dessa fobia, ó, 2012, Skynet, ó o medo aí, chegando. A próxima aqui... É a megalofobia. Eu tenho isso, cara. É o medo de coisas grandes. Não, mas Fê, você tem medo porque você é pequena, peraí. Agora, é engraçado que é uma fobia relativa, né? Porque ser grande é relativo. Ah, pra Fê não precisa muito. Vamos falar então a da micofobia, o medo ou aversão por cogumelos. Ah, eu achei que era medo de macaco. Essa realmente, se o Mario ter, ele não consegue. O Mario tá lascado, tá ferrado. É, se o Miyamoto tivesse, ele não trabalhava hoje. Os entendedores entenderão. E a próxima fobia, a fobia que eu falei na minha apresentação, que é a motefobia. É medo de borboletas ou mariposas. Por isso que eu falei. Oh, por que isso lindo. Que eu falei que é parcial. Eu só tenho medo de mariposas. Ah, borboleta não. Borboleta não. Qual que é a diferença da borboleta pra mariposa? Eu não sei. A mariposa é mais feia. A borboleta, quando ela. Primeiro, a borboleta quando ela pousa, ela fica com as asas erguidas. A mariposa, quando ela tá pousada, ela fica com as asas abertas. E geralmente as borboletas são diurnas e as mariposas são noturnas. Essa é uma, exato, uma diferença básica. Na verdade, eu ia falar de diurno e noturno, porque mariposa só aparece de noite. Tem algumas espécies de mariposa que são diurnas, mas assim, as que você vê na rua não são. Por que eu tenho esse medo? Só pra falar. Tem uma explicação. Tem uma explicação, óbvio. Ah, então tudo bem. Como já dissemos no começo desse cast, alguns medos vêm de traumas da infância. Eu, quando era uma criança... Travessa, eu estava... Travessa. A pequena travessa. Era uma travessa. Eu, quando era uma criança travessa, eu andava muito com a boca aberta. Ah, meu Deus. Então eu estava correndo numa bela noite, com a boca aberta. Não precisa continuar, porque a gente já entendeu. Ah, sei lá, eu não tenho... como eu disse, eu tenho... com a borboleta em si, eu não tenho problema. Eu não gosto da maldita da lagarta, aquele bicho feio, horroroso. Geralmente, se eu vejo um, eu desvio. Vou pro meio da rua, às vezes, se precisar, que eu odeio. Eu compartilho de... Vou fazer o seguinte, Drio. Eu mato todas as lagartas do mundo, eu curo o seu medo e curo o meu, porque elas não vão evoluir para mariposa. Olha, mas, Odri, o seu pode até ser uma espécie de fobia, porque você desvia o seu caminho. É. Assim, não é, lógico que não é uma fobia, mas é assim... a mariposa, ela tem de ir à sua boca, entendeu? Se você muda, por exemplo, atravessa a rua por causa de uma... Às vezes, quem tem medo de borboleta, às vezes pode ser porque quando elas voam, elas mudam de direção muito rápido, né? Dá a impressão de que ela tá vindo pra cima de você. Então, meio que... Como eu disse, eu conheço gente que tem medo disso, então dá pra entender o motivo. Só que é engraçado que... Mesmo a pessoa, às vezes, tem medo do bicho, mas a representação dela, às vezes, desenho e tal, a pessoa gosta. É do animal vivo, talvez, ele se mexendo. Se o desenho dela, não tem problema. Vai entender. As duas próximas vai dar pra falar junto, porque tem a olfactofobia, que é o medo de cheiros, e a narigofobia, que é o medo de nariz. Senhor Voldemort, medo de nariz. O Voldemort, com certeza. Tem medo de nariz. Medo de nariz, porque é uma coisa estranha pra ele. Né? Na verdade, ele não tem medo, né? Ele tem... Ausência. Tem ausência. Mas então, ele tinha tanto medo de nariz que ele tirou o dele. Cocaína também faz isso, mas... mas perdendo o nariz... Mas vamos deixar... Não sei. Eu só digo que o inimigo mortal do Voldemort é o Sop agora, né? Oh, é! Ou o Pinóquio, né? Pinóquio... Bem, então, e agora me expliquem, a gente falou do medo do número 666, e agora, por que que existe a octofobia, que é o medo do número 8? O 8 tem aquela coisa, talvez, infinito? É. Que é o 8, ele... representação do infinito? Exatamente, é pode possível. Ser também. Mas, cara, por que ter medo de um número? Eu não entendo. É. Tipo, se fosse o número 4, que pelo menos no Japão é... É Xi, né? Isso. Número 4, que é a mesma pronúncia de morte, faria algum sentido. Mas 8? 8. Não sei, alguma origem cultural, oito. Não sei, né? 8. É. Simplesmente 8. Esse medo de números... Vocês chegaram a ver um filme chamado Número 23? Eu vi. Número 23! Depois, é com o Jim Carrey. Eu só sei que depois que eu vi aquele filme, aquele número ficou me perseguindo, sabe? É que assim, também. É um número... Depois eu parei... Quando eu contei o nome das letras do meu nome completo e vi que dava 23, eu falei, para. Tipo, é uma bobagem, mas assusta. Eu não sei. Eu só sei que esse filme é ruim, mas vamos lá, né? Claro, o filme criou toda uma história pra explicando, mas gente, eu acho que por ter todas aquelas coisas de numerologia e tal, que é presente no imaginário das pessoas, acho que é muito fácil quando eles associam um número com alguma coisa mais macabra. Talvez isso explique o medo do número 8, talvez. Tem a pessoa que tem medo, associou aquilo com, sei lá, uma data que aconteceu alguma coisa, sei lá. Aí é um caso muito mais particular, talvez. Na verdade, eu olhando a nossa lista, ainda tem a tetrafobia, que é o medo do número 4. Que aí sim entraria. Pelo menos pros japoneses faz sentido. Não só pros japoneses, outros países asiáticos também. Na língua chinesa também, nos idiomas chineses também, o número 4, ele é pronunciado de um jeito parecido. Acho que em coreano também, mas eu não tenho certeza. Mas não, a associação do número 4 com a morte não é só japonesa, é uma coisa dos países asiáticos em geral. Tem também a triskaidecafobia. Que é o medo do número 13. É, que aí é o azar, né? O 13 tá sempre relacionado ao azar, aquela coisa... Medo de números, cara. Você tem problemas, só isso que eu posso dizer. Vá se tratar. Agora, cabeça, fale da sua apresentação. Então, a penterofobia... Que é o medo da sogra. Olha, eu já tive medo de sogra. Nossa. Medo. A sua sogra tem um motivo pra você ter medo dela? Porque dependendo é um medo justificado, né? Medo justificado, não sei se dá pra chamar de fobia. Olha, um dia ela ligou em casa querendo saber o que eu fiz com a filha dela. Porque a menina sumiu. Então, a menina sumiu e ela ligou e falou assim, alô? Eu falei assim, eu posso falar com o Lucas? Eu falei, sou eu. Lucas é meu nome, pra quem tá? Ela, o que o senhor fez com a minha filha? Meu Deus. Eu falei... Eu esquartejei ela e guardei no porão. Sei lá. Oh, Não foi isso não, né? Não foi não, isso não. Não, não, eu não botei no porão. Eu botei no sótão. É, quer dizer, eu quase que eu falei assim, olha, eu fiz algumas coisas, mas não posso falar. É melhor não melhor falar, não, né? Não vai querer saber. Não sei. Dava de falar, nem te conto. É. Se, não digo nada. Se a senhora está ouvindo esse podcast, eu não fiz nada, eu juro. Se a senhora não achou ela, não fui eu. Manda um e-mail pro Rods. Mas ela não apareceu de novo? Não apareceu, tô brincando, não apareceu. Se ela tinha saído de casa, não avisou ninguém. E depois de, sei lá, 4 ou 5 horas que a mãe não conseguia e falar. Depois disso, tu terminou com ela, né? Porque sim, tu não queria mais se responsabilizar. Eu terminei depois disso, é verdade. É, então. Nossa! Agora não. Tem uma que tem muito sentido com o dia que a gente tá gravando hoje, que é a Parasquevede quatriafobia. Essa coisa aí mesmo, que na verdade é o medo de sexta-feira 13. O que torna o dia de hoje mais tenso. Na verdade, esse é o motivo do Rods não tá gravando, tá? Ele tá escondido debaixo do cobertor dele agora. Mas pode mandar qualquer carta pra ele que depois isso. Ele... Sim, inclusive, sim, ameaças. Tranquilo. Falem que foi na sexta-feira 13 que ele vai gostar mais ainda, tá? É. Com certeza. Não, então, mas como eu disse, a gente tá gravando na sexta-feira 13. E querendo ou não, sexta-feira 13 é até fácil de entender, né? O motivo do medo, porque ela faz parte muito do imaginário das pessoas, né? Como sendo o dia do azar, dia de que coisas ruins surgem e aparecem. Alguém sabe a origem disso, só pra saber? Se eu não me engano, eu não vou, assim, aposto que tá falando besteira, mas que eu já li é que foi de uma situação durante a Idade Média, onde uma cidade, um vilarejo, ele foi totalmente devastado, naquele tempo dos Templários e tal. Eu acho que, na verdade, foi até a própria Ordem dos Templários que eles foram todos aniquilados. Ah, não foi aquele... Era numa sexta-feira 13. Eu vi algo parecido também. Não é? Até que existem especulações de que foi a igreja que mandou uma história assim. Exato, eu acho que é mais ou menos algo relacionado a isso. Ó, se alguém souber, por favor, manda pra gente. Se alguém souber, mais explicadinho, mais bonito, porque eu tô falando assim só de memória, porque eu realmente não lembro dos detalhes. Eu só acho que seria estranho o Jason ter essa fobia, cara. É, seria um pouco complicado pra ele. Bastante. A vida dele não ia ser fácil. Não teria filme, é. Nem um pouco. E a próxima fobia é a selenofobia, o medo da lua. Cara, pra lobisomens essa deve ser triste. Imagina a Sailor Moon, então. É isso que eu me lembrei. Foi imediato quando você falou Selena. Na cabeça ela. Medo da lua. Também se entende um pouco, né? Porque, tipo, as pessoas associam a lua cheia também com muita associação de imaginário popular também, com lendas de lobisomens e afins. E tem aquela história da lua mexer maré, talvez, tem alguma... Uh-huh. A posicionamento da lua. É de energia que passa, não sei. Tipo, qualquer pessoa que entende um pouco mais de esoterismo, a lua tem uma relação muito forte, né? E acho que as pessoas associam, às vezes, com uma sorte, talvez. É, tem uma, assim, aquilo é uma coisa mais mística, sei lá. Ou um lado romântico, né? Às vezes as pessoas querem fugir do romance também, que é bem possível. É como eu falei, lua, romance e casamento. Casamento dá medo, pô. Acabou. Oh, nossa, eu tô gostando de ver as associações do Sage, né? Mas enfim. Tudo pode ser associado com isso. A próxima é a sinistrofobia. Como a gente falou de uma coisa, de pessoas com medo das coisas do lado direito, a gente tem agora o contrário, que é o medo de coisas do lado esquerdo, ou até medo da mão esquerda. Rodrigo, imagina se as pessoas tivessem as duas fobias ao mesmo tempo. A pessoa tempo. Se mata, impossível, né? A pessoa impossível. Se joga do primeiro telhado que ela achar. Não tem como. Agora, só uma curiosidade, você sabe por que é sinistrofobia? Não. Não. Eu não lembro exatamente qual período que o canhoto era considerado, era chamado de sinistro. Então, porque eu conheço até. Então, o canhoto, ele não era bem visto. A pessoa que tinha predominância na mão canhota, eles têm uma teoria de ser criminoso, de uma pessoa, então eles chamavam de sinistro. Tanto que antigamente eles forçavam as crianças a escrever com a mão direita. Tipo, tinha uma época que eles amarravam a mão da criança pra ela escrever, pra ela aprender a ser destra, na né? Na base da palmatória mesmo. Eu li um livro também que mostrava isso. Pássaros Feridos? Foi. É, li metade daquele livro. Mas mostrava que ela era canhota e ela estudava num colégio de freiras, a protagonista. E toda vez que a professora via ela escrevendo com a mão esquerda, ela dava uma reguada na mão dela. E assim foi, porque a pessoa não consegue simplesmente aprender a escrever com outra mão de uma hora pra outra. Ela passou muito tempo apanhando, e a professora falando que a mão esquerda era a mão do demônio, sei lá o quê. Até hoje ainda existem, acho que se não me engano, é na África, posso estar cometendo um erro, que, por exemplo, você não usa a mão esquerda pra nada, porque a sua mão esquerda é usada pra você se limpar, digamos assim, exatamente. É a Índia. Então, por exemplo, você não aperta a mão de ninguém com a mão esquerda, você não encosta na casa das pessoas nada com a mão esquerda. É a mão impura. Exatamente, é a sua mão suja. Literalmente suja, sabe? Literalmente. Nossa senhora. Lá não tem papel, vou fazer o quê, né? A próxima é a simbolofobia. Medo dos símbolos. Dan Brown não tem isso. Não, véio. Ele adora. Eu tinha na matemática. Começava a aparecer aquele símbolo, aquele negócio de mais, dividido, raiz. Eu acho que eu tenho isso também. Tipo, eu olho pra uma página de símbolos e me dá vontade de começar a chorar, porque eu não entendo nada. Nossa senhora. Começa... Acho que é mais ou menos. Quero pensar nisso eu agora. Entendo um pouco. Eu entendo. Prova de matemática, então, era só isso. Era pânico, desmaio, choro. Pô, gente, mas a matemática é nossa amiga. Por que vocês têm medo dela? Não, agora, se você considerar, letra também é um símbolo. Sim. É, também. Tudo é um símbolo. Coitado de você. Essa pessoa não pode fazer semiótica. Ah, não mesmo. Que na semiótica na verdade ela não pode estudar nada. Pode estudar por áudio, audiolivro. A próxima, eu diria que é a fobia do Lanterna Verde, cara. Xantofobia. Hal Jordan sofre da xantofobia. O medo da cor amarela. Exatamente. Pior que essa pessoa, tipo, sol é amarelo. Sol é amarelo. A seleção brasileira é amarela. É, quem diz que ele precisa ser brasileiro, né, pessoal? Ele não pode brincar de vaca amarela, né? Vaca amarela cagou na panela. Ele não pode ser japonês, né? Primeiro ponto, pô. Orientais, de modo geral. Se você não for o Lanterna Verde antigo, você é estranho. Pô, o cara é derrotado com uma mostarda, mano. Porra. Pô, tem mais lógica. Não, é igual eles falam, né, que no Big Bang Theory, que um lápis amarelo B2 acabava com os dois Lanternas Verdes, né? O primeiro, que era fraqueza madeira, e o segundo, que era o amarelo. Acabou a vida dele. Ah, não dizem que os mafagafos têm medo de coisas amarelas? Então, a gente pode dizer que o mafagafo tem xantofobia. Eu sei que essa pessoa não pode comer cheddar, pô. Ah, mas cheddar é laranja. Não, queijo, você não conhece queijo. Bom, a gente tem, na verdade, ainda mais duas fobias bônus, que, na verdade, elas foram criadas por Gary Larson, que ele é autor dos quadrinhos The Far Side. É, mas são fobias tão engraçadas que valem a pena ser comentadas, por mais que sejam só fictícias. Anatidaefobia, que é o medo de ser observado ou perseguido por patos. Pobres patos. Pato Donald. Eu tenho uma chacrinha, tem patos lá, velho. Eu queria colocar uma pessoa dentro do cercadinho que tem os patos. Cara, mas ser observado ou perseguido por patos. Cara, na minha antiga faculdade, tem ganso. Cara, os gansos te perseguem. Mas ganso é do mal. Ganso é do mal e morde. Ele protege o território. Ganso é do mal. O pato acha um bicho muito burro. O patolino, ele só se ferra. Ele não vai fazer mal pra... E o pato Donald fala estranho. Eu só digo que eu não confio no guinzazinho lisinho. Sempre foram... Ai, mas fora essa, tem uma pior. Que é a luposlipafobia. É o medo de ser perseguido por um lobo cinzento ao redor da mesa da cozinha enquanto está vestindo meias no chão recém-encerrado. Encerado. A fobia mais específica do mundo. Muito específica. Muito específica, que provavelmente ninguém tem. É realmente bem funcional. Não, mas tem sentido. Tem sentido. Ambas as fobias são do Gary Larson. É, eu acho até que isso pode ser uma sátira, as fobias estranhas, né? Ele faz uma piadinha com essas fobias malucas que existem por aí. Com certeza. Cara, porque olha, é um troço tão específico. Primeiro tu tem que achar um lobo cinzento, daí ele tem que estar na tua cozinha e ainda tem que estar de meia e o chão tem que estar recém-cerado, cara. É muito... Mas faz sentido, isso. Porque a chance de você cair e o lobo te atacar é muito grande. Ah, com certeza. Mas por que o lobo tem que ser cinzento? E se ele for preto? Talvez ele esteja mais violento, cinzento. Sei lá, mano. Bióloga, Odri, você que é bióloga? Oi. Ou futura bióloga, o lobo cinzento, qual é a característica dele? Você já tá perguntando um pouco demais. Eu acho que é só porque o cara queria ser realmente muito específico nessa fobia. E se você tem essa fobia, manda um e-mail pra gente. É, conta a sua história pra gente. Aliás, eu acho que a gente agora acabou com as listas, mas, sei lá, cada dia parece que eles descobrem fobias novas. Tem uma menina lá que tem medo de botões, só usa zíper. Tem gente que estão tratando, por exemplo, as dificuldades das pessoas de largar o celular como uma fobia. Olha só. As pessoas que não sabem viver sem suas redes sociais, sem estar com Twitter! O smartphone mais uma fobia no lado. Diagnosticada tipo, aqui. O Mug, que não sabe viver sem o Twitter, né? Que eu acho. Eu particularmente acho o Twitter uma babaquice. Eu também. Olha só. Enfim, meio os raivosos pro Rods. Então, se você tem algum tipo de fobia estranha, não estranha. Acho que manda um e-mail, conta pra gente. Ou se tu conhece alguém que tem uma fobia estranha, manda um e-mail pra gente. Conta uma situação engraçada, uma situação divertida, constrangedora. Constrangedora, por favor, eu quero ouvir. E conta também, como você, se você tiver uma fobia dessa, explica como que você faz pra contornar ela ao longo no seu dia a dia, como você faz pra conviver com isso, né? Da hora seria a pessoa falar, eu não contorno. Eu não saio do quarto, não, né? É. Eu tava pensando outro dia, imagina se a pessoa, por exemplo, tem a fobia de bomba. Como que você vai enfrentar essa fobia? O médico fala, ó, fica aí parado, eu vou jogar a granada em você, não se assusta. Tá tudo bem. Nada, vai morar no Afeganistão. Ó, que bom, cara. É, morar no Afeganistão. É, se mude pra lá, olha só. Bom, mas vamos ficar por aqui hoje. Comente suas fobias, suas estranhezas, bizarrices. Nos sigam no Twitter, curtam o Facebook e até semana que vem, galera. E não esqueçam, e-mails raivosos... Ameaças. De ódio. Odds. Odds. A gente até bota o e-mail dele ali embaixo. O e-mail pessoal, o endereço, telefone, CPF... Twitter, Facebook e whatever. É, ele tudo. Não tem fobia disso, então pode mandar, gente. Sim, sim. Bom, tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, é isso aí. E aí galera, tá começando mais uma caixa de entrada. E essa semana a gente vai ler e-mails e comentar os comentários do podcast da semana passada, que foi Golden Boy. E hoje tô eu aqui, Kiba, e o Mugi. Eu voltei por aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e depois a gente vai ler uns e-mails aí. Vamos para os anúncios da semana. Então vamos mandar um salve para o Mine Clouds, DollarsCast, Anypari, LagCast, Otaku Company, o Ota Crazy e o Level 1 Podcast. É isso aí, essa galera tá sempre divulgando a gente sempre divulgando eles são todos legais. Então vão escutar os podcasts e acessar o site, é isso aí, é a obrigação de vocês. Mandem coraçõezinhos para eles, porque eles são muito legais. Isso aí. E agora a gente vai ler o primeiro e-mail dessa semana, que foi mandado pelo Danilo Camargo. Fala pessoal, beleza? Gostei bastante dos dois últimos programas, principalmente o de TCG. Lembro de quando eu jogava Yu-Gi-Oh! Com os cards piratas que vendiam. Ó, a gente é contra a pirataria, hein? A gente é contra a pirataria. É. A gente é a favor do consumismo. A gente é a favor do consumismo e contra a pirataria. Devido a uma impressão errada, um cara que jogava comigo tinha um monstro de uma estrela com 4 mil de ataque. Tem que ver isso aí, hein? É. Mesmo mostrando quantas cartas iguais tinham 400 de ataque, ele teimava em dizer que aquela carta dele era especial. Especial, entre aspas. Ah, o primeiro ponto que ele levantou aqui foi a leitura de e-mails. No final é bem melhor, sim. É, a gente também acha que é bem melhor, sabia? A gente também acha que é melhor. É porque você curte o podcast inteiro e depois escuta a gente falando merda aqui no final. Exatamente, não tem nenhuma coisa quebrando o cast, tipo, do início até o realmente cast. E depois ainda você tem os erros, que é o mais engraçado do podcast, né? Que a gente chora de rir com todos os erros. Ou então você ignora o cast inteiro e vai pro final e escuta só o erro. Só, tá ótimo. A nossa ideia é fazer com que a leitura de e-mail seja tão divertida quanto o cast. É difícil, mas a gente consegue um dia. Um dia. Logo, logo virão quadros novos aí no caixa de entrada, vocês vão gostar bastante. Ou não. Tem que ver isso daí também, hein, Kiba? O segundo ponto aqui é que ele falou que spoilers, se possível, pra gente separar a parte de spoilers para o bloco final, pra gente não dar o spoiler no meio. Mas aí tá um problema, se a gente vai colocar a leitura de e-mails no final, a gente tem que colocar os spoilers depois, isso seria complicado. Então é melhor a gente dar os spoilers antes e depois fazer o teste de entrada. Exato, aí a gente também fica livre pra falar merda no final de spoilers, por causa do caixa de entrada também. É, dá pra gente falar mal, por exemplo, dá pra falar que Golden Boy é... Ah, eu não vou falar, enfim. Não, mas Golden Boy é do cast passado também, né? Dá pra falar que... Fobias. Fobias, é mesmo. Spoiler de fobias, eu não sei dar um spoiler de fobia. Não dá pra ter spoiler de fobias. De qualquer jeito, vamos terminar aqui. Um abraço a todos e parabéns pela qualidade do cast. Até. Até. Valeu, Danilo. Muito obrigado pelo e-mail. Continue ouvindo o podcast, continue mandando e-mail, que a gente sempre vai estar aqui. E se você mandar outro e-mail aí legal, a gente pode até ler de novo, né? Vai saber. Próximo e-mail aqui já começa com Coe Manolos. Então, já sabe que é do Dex. Tinha que ser o Dex, né? Tinha que ser o Dex. O rei das propagandas. Pra começar, ele fala que foi um ótimo podcast de Golden Boy. E ele escreve aqui: me obriguei a finalmente assistir essa obra-prima. Fiquei com uma impressão que ele seria o predecessor do conhecido Keitaro de Love Hina. Atrapalhado, com cara de burro, mas ao mesmo tempo esperto. Esse não sou eu? Não, não é o Mugi. Com certeza não é o Mugi. Tirando a parte do esperto. E claro, deixando várias garotas... Não sou eu. É, o Mugi só vai até o cara de burro, depois não é mais o Mugi. Exato. E deixando várias garotas apaixonadas por ele, mesmo sem querer. Esse não sou eu. Não é o Mugi. Enfim, valeu pelo cast e também pela força em me fazer assistir essa obra genial. Algum dia eu serei um Kintaro, com a minha bicicleta Chuck Norris, meu caderninho e, claro, uma pá. Afinal, todo arqueólogo não pode mochilar por aí sem uma pá. Lógico que pode. Olha, Robin. Como não pode? Eu nunca vi ela usando uma pá na minha vida. Eu acho que eu não tinha conseguido colocar One Piece em fobias, hein? Eu tô colocando agora no caixa de entrada. Mas enfim, né? A gente corta. Não, deixa aí. Por favor. Por favor. É, ele completa aqui falando que a bicicleta Chuck Norris dele tá no momento estragada, mas ele ainda tem um patinete. Velho, se eu ver um Manolo 20 anos com patinete, eu vou achar estranho. Patinetes são legais. Qual o problema com patinete? Depende. Agora a sociedade fã dos patinetes vai vir aqui atrás de você, Mugi. Não, atrás do Rods. Atrás do Rods. Não se esqueçam, se você não gostou do podcast, se você não gostou do que a gente falou, não esquece de mandar e-mail para o atlas@projetoxpodcast.com.br. E se você gostou, é pro contato@projetoxpodcast.com.br. É isso aí, não esquecem, é pra mandar e-mail, hein? A gente tá esperando. E agora vamos começar o Comentando Comentários. E pra começar, vamos ler o primeiro comentário aqui na coluna que o Cabeça postou essa semana, na verdade na semana passada, coluna Meu Nintendismo Inconsciente. Quem postou o comentário foi o Alexandre Nunes. Falta um pouco de bom senso nas pessoas. É como a velha guerrinha de PlayStation 3 ou Xbox, Battlefield 3 ou Call of Duty. As pessoas não entendem que, por mais que seja uma cópia ou imitação, cada um tem suas características. É claro que quem lança o primeiro console a cada geração sai perdendo. Um lança um controle que faz você se envolver com os games, outro lança um console com gráficos incríveis. E outra vem aí e traz o Blu-ray. Então é aquilo, sendo uma cópia ou não cópia, nós não saímos perdendo quando um respectivo jogo só sai para uma plataforma. Isso sim nos dá nervo. Eu não entendo porque os gamers fazem briga por isso. Sou da simples afirmação: não gostou, não compre. Oh, nossa, lindo! Palmas. Eles é quem gastaram dinheiro construindo o jogo, sendo cópia ou não. E se eu gostar, eu vou comprar e vou buscar o divertimento. E não fazer guerrinha em fóruns. Enfim, SNES Forever. Bom, cara, eu concordo plenamente com você. Eu acho que essa guerrinha é ridícula. Dois. Quem faz console war é ridículo. Dois. É, apesar de ser o único aqui que gosta de Nintendo e o pessoal tudo gostar de Sony, eu não tenho nada contra a Sony. Não. Quem disse? Tem várias pessoas aqui na SAV que gostam de Nintendo e tem várias pessoas que gostam de Sony e várias pessoas que gostam de Xbox. Apesar de eu ser o único aqui que gosta de Nintendo... Obrigado por elevar o que eu falei. Mas eu concordo com a sua opinião, cara. Eu acho que você tá certo e continua nessa opinião que você vai se dar muito bem. Enfim, é SNES Forever, porque eu também sou fã do SNES. SNES Forever. Quem gosta de Mega Drive, eu não vou fazer console war. Próximo comentário surgiu aqui no próprio podcast do Projeto X004, Golden Boy. E foi pelo Arthur, do Lagcast, o Arthur Antunes Martins. O Arthur que tá sempre comentando e nos ajudando aí, nos dando dicas de melhoria. O Arthur sempre tá nos dando dicas de melhoria, mas enfim, ele comenta aqui dessa vez, ó. Como vocês disseram, é um bom anime ecchi no tempo que não se fazia esse tipo de anime para menininha. Óbvio que nem todos os animes têm a obrigação de ensinar algo, mas quando fazem, agregam muito mais, e esse é um dos trunfos do Golden Boy, né? Eu concordo plenamente. Você tem toda a razão, cara. Concordo também com isso. Você não pode só assistir um anime por assistir. Ele tem que agregar algum valor pra você, sabe? E quando ele ensina alguma coisa legal, isso é muito importante, cara. Isso não é obrigação do anime. Mas, tipo, quando isso acontece, o anime, tipo, deixa de ser um anime bom pra ser um anime the best, tá ligado? Por isso que eu sou adorador de tudo e tenho poucas séries que eu sou hater. Porque tem muita coisa ensinando e eu acho legal isso. É por isso que você curte The Big Bang Theory, né? Você tá aprendendo física, pô. É, ou aprendendo a me adequar à sociedade, né? Que é meio difícil. Como o nerd se adequar à sociedade? Assista The Big Bang Theory. Só que não. Só que não. Último comentário aqui é do João Ferreira Mascheroni, que foi postado na coluna do Sage, da arma de Chekhov ao Red Herring. Ótimo texto, Sage. É legal entender artifícios que alguns autores podem usar para conduzir uma obra que não são tão conhecidos assim. Eu só tenho uma pergunta. A arma de Chekhov é um termo usado especificamente para objetos? Pode ser uma pessoa que aparentemente não tem importância e se mostra futuramente sendo uma peça-chave em uma obra? Parabéns e continue com um ótimo trabalho. Qual a resposta do Sage, Mugi? Então, o Sage respondeu aqui, o conceito da arma de Chekhov, que eu não consigo falar o nome, é para qualquer coisa, tanto faz se é objeto ou pessoa. Embora é mais fácil lembrar imediato em objetos, porque o pessoal fala que em Neville Longbottom foi uma arma de Chekhov, quando matou aquela cobra do Voldemort em Harry Potter. É porque ninguém tava dando nada por ele, né? E ele apareceu e ajudou, tipo, na última instante. Apesar que ele já teve uma importância na história bem antes, né? Quando tava explicando toda a questão da profecia e tal. Sem dar spoiler no de Harry Potter pra quem não leu. Sem dar spoiler já dando, né? Mas enfim. Sakura. Eu vou dar um spoiler aqui do cast da semana que vem já, hein? Seguinte, tem a ver com engenharia. Tem a ver com engenharia. Bom, a gente não vai dar mais detalhe, porque senão o resto da staff mata nós, né? Não é o cast de matemática. É, não é o cast de matemática. Bom, é isso aí, galera. Valeu aí pelos e-mails que vocês mandaram, por todos os comentários. Continuem comentando, continuem lendo as matérias, continuem ouvindo os podcasts. Mandem muitos e-mails, que a gente tá sempre aí louco dando F5 na nossa página de e-mails pra ver se chega alguma coisa lá. Se você tem Facebook, vai lá na busca e digita Projeto X Podcast, que você vai achar a gente. Nosso Twitter, @ProjetoXPodcast também. É isso aí, Twitter, tweetem. Até mais e falou, galera! Oh. する幸誇るブランドが風に揺れに踏みしめて泣き出したこぼれそう君みたいな花ここにある忘れ物取りに来た僕の手の上儚くて優しくて壊れそう君みたいな花